Autorizado SAX, à direita via Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, o ajuste 1-0 no meia, o gol no 896. Direita Índia Alfa, ponto de espera, reporta pronto, gol 1-0, gol no 896. No 606, decola aos 50, controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Olha o gol no 606. T06, contato radar na decolagem, submanter nível 350, perfil da saída pública. 350, na perfil da subida, o gol 606. 1-0. 1-896, alinha e mantém cabeceira 1-0. Aqui mantém igual, então 1-0, gol 1-0. No 896, livre da colagem 1-0, vento 180 graus com 1-0 mais. 2-0, decolagem 1-0, gol 1-8. No 896, decola 54, controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. boa noite, Gol no 896. Gol no 896, contato radar, submanter nível 370, saída pouca. Saída pouca, 370, Gol no 896. Tower 40024, send 1187%. Air Portugal 024, approved, push back and start up, come back ready for taxi. Push and start approved, call back for taxi, Portugal 024. Número 606, chame agora o centro Recife na frequência 126.85, bom dia. 2685, bom dia. Solo Salvador, Alfa Zulu Charlie, bom dia. Alfa Zulu Charlie, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do Finger 1 para o Pátio 3, posição 3. Autorizado, inicial reboque na escuta permanente, o Alfa Zulu Charlie. Gente, obrigado. Meia submantenha, nível 350, aguardando contato com o Recife. Contém para Gol no 896? Afirmativo, submantenha o nível 350 inicialmente, aguardando contato com o Recife. Gol no 896, 350, aguardando. Gol 96, chame Recife, na frequência no 2685, bom dia. Bom dia, eu não vou responder. Torre Aracaju, boa noite. Santa 3520, informação Charlie. Autorização de tráfego Corrigão Torre, Salvador, né? Autorização de tráfego para Salvador, para Aracaju. Cintia Aracaju, nível 190, pronto, cópia, tá? 190 para Aracaju, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda. Subida é a Puca com transição Aracaju. A frequência do controle 119.35. Aciona 5044. Autorizado Aracaju 190, decolando a pista 10 com curva esquerda, saída Puca Aracaju. Controle 119.35, transponda 5044, 3520. Chama pronto, portão 10, tanto 3520. Chama quando pronto, 3520. O azul Alfa do Lutar na escuta? Na escuta. Ok, mantenha a posição através do portão 04. Ok. Vai aguardar a passagem do A330 da Portugal à frente, após vai prosseguir o negócio. Sim, aqui, obrigado. Power Portugal 024, request active. Portugal 024, text approved via Juliet and Alpha, coming back approach, hold points runway 10, the QNH 1016. Juliet and Alpha, coming back approaching the holding point runway 10, QNH 1016, Portugal 024. Alfa Zulu Charlie, após a passagem do Air Portugal, autorizado até o Pátio 3, ok? Diante, obrigado. Tower, Airport Tower, 02 for approaching landing point, runway 10, ready for departure. Airport Gal 024 cleared for line up and take off runway 10. The wind is 180 degrees, 10 knots. Belana, para take off runway 10, Airport Gal 024. Solicito o GPS da 1-2 entrando pelo Mike Oscar 363. Copiou? Solicita coordenar aí o GPS da 1-2 entrando pelo Mike Oscar 363. Portugal, 024. 024. Só para avisá-los que batemos agora num pássaro, ele deve estar morto na pista, ok? Ok. Born at 08, have a nice trip, 119 at small 35. 119 at small 35, Portugal, 024. Muito boa noite, é Portugal 024, passing 1700 feet, book departures, depart transition. Good evening, Portugal 024, with the contact and departure, the climb maintain level 350, maintain book departure. Maintaining contact level 350, maintaining book departure, Portugal 024. Siga com a mensagem, Hadouken. Salvador approach, good evening, turn 3170, out of 180-150, information Charlie. We 170 is Cockadent, descend to 2,000 feet, altimeter 1015, bomb for arrival, correction, mad arrival, report on localized cost, turn 3170. Roger, down to 2,000-1015, Mario arrival, 3170, call your localizer. Request if possible to fly it up. I direct it up, it's 3170. Thank you, routing is up 3170. Portugal 024, climb maintain, flight level 310. Climb and maintaining flight level 310, at Portugal Call 024, contact the Recife Center, frequency 126.84. 126.84, é Portugal. 024, boa noite, obrigada. Nada, bom voo. Toyota 3520, pushback, acionamento 110. Autorizado, chama táxi, 3520. Sim, pushback, chama táxi, 3510. Para o táxi, o TAN 3520, alterna Recife com 3 horas e 32 de autonomia. 5,